Olá, aqui é Gustavo Abadi, está iniciando o podcast O Homem Segundo o Plano de Deus. Para mim é uma alegria estar entrando na sua casa pelas ondas da Rádio Mãe de Deus, pelo aplicativo na internet ou pelo portal. É uma bênção poder falar sobre como Deus agiu nas vidas dos homens do Antigo Testamento. É uma alegria para mim poder meditar na história desses homens e falar a vocês como esses homens viveram para Deus. Eu falei no último podcast a respeito do profeta Elias de Gilgal. Você encontra a história de Elias lá no livro dos Reis, primeiro livro dos Reis. Elias viveu uma vida profundamente engajada com Cristo, profundamente. E viveu num momento de profunda impiedade, profunda idolatria no povo, entre o povo de Israel, nas tribos do norte. Mas Elias vivia uma vida de geração de vida. O que eu quero dizer com isso? Elias sabia que a vida com Deus é uma vida de profunda fé e convicção. Elias sabia que ele precisava formar um sucessor. E ele precisava que esse sucessor fosse cheio do Santo Espírito de Deus. Elias acumulou rapazes ao seu redor e um deles em especial chamou a atenção. O profeta Eliseu, o profeta. Eliseu, também descrito nas páginas dos Reis, caminhava junto com Elias e viu os milagres que aconteceram e se impressionou enormemente. Mas o fato é que Elias foi tomado para Deus, ele foi ascendido aos céus. E ele é uma figura importante na nossa história porque ele é a continuação de um legado. Nós que vivemos numa igreja profundamente hierárquica, mas também carismática, temos que perceber que nós precisamos gerar vida como Elias fez. Sacerdotes não geram vida. Sacerdotes, eles são capazes de aumentar a vocação de uma pessoa, mas são leigos que têm filhos. São leigos que tem no seio de suas famílias pessoas que são vocacionadas ao sacerdócio, ao laicato, enfim. Precisamos conhecer mais e ser capaz de gerar vida. Essa vida, ela é muito importante para a própria existência da igreja e deve ser vivida, sim. Deve ser vivida de uma forma que nós possamos nos alegrar por ver os frutos que estamos colhendo. Veja, Eliseu nasceu, viveu como na sua vocação como profeta aos pés de Elias e pôde viver ver as maravilhas que Deus fez através de Elias. E fica com uma parte do espírito que estava sobre Elias. Uma porção dobrada, segundo diz as Escrituras, e é ali, naquele momento, onde começam os desafios, e ele passa a viver uma vida com Deus. Viver com Deus é esse o objetivo. Viver com Deus, ver as maravilhas, enxergar o mundo através dos olhos do Senhor. Quando ele, um grande general, vai procurá-lo, envolto em lepra, ele diz: vai te banhar no que é mais sujo, mas aprendes a obedecer ao rei do universo. Naamã vai ao Rio Jordão, desce a ele 7 vezes e sai purificado. Ao menino Gease, Eliseu demonstra que as realidades espirituais são muito maiores e muito mais fortes que as realidades naturais. Ele abre a visão de Gease e Gease enxerga o Eterno, os exércitos do Senhor. Veja, o desafio da vida de Eliseu é o desafio de nós vivermos uma vida de intimidade, de proximidade, de ascese, de mística com Deus. Este é o desafio que a comunidade Oásis se propõe, de você viver uma vida plena do Espírito, como Eliseu, aonde a sombra, como São Pedro fazia, curava. Onde você tem a intrepidez apostólica de falar o Evangelho na sua casa, entre os seus familiares, no seu trabalho, nos seus estudos. Ser como Eliseu deve ser um objetivo presente em nossas vidas. Um viver profético não é um viver de um vidente, mas é hoje, é dizer com intrepidez a palavra do Senhor no poder do Espírito, para que almas se convertam, para que o inferno seja saqueado, para que as fileiras do reino do céu sejam aumentadas. E assim a vinda do Senhor se torne iminente no meio de nós. Maranata, Senhor Jesus. Nós busquemos, sim, vivemos como Eliseu viveu, com maravilhas ao nosso redor, de uma forma temente, mas de uma profunda e inabalável presença do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Até o próximo podcast.